amava. Eu acreditava nas coisas que me falava. No momento de amor foi tudo mentira. Quando eu mais precisava, você me abandonou. De hoje em diante vai ser assim. Eu só vou gostar de quem gostar de mim. Não adianta pedir pra voltar. O tempo passou e eu cansei de brincar. Não venha me procurar, já tem outra em seu lugar. De hoje em diante vai ser assim. Eu só vou gostar de quem gostar de mim. Não adianta pedir pra voltar. O tempo passou e eu cansei de brincar. Não venha me procurar, já tem outra em seu lugar. De quem gosta de mim. Não adianta pedir pra voltar. O tempo passou e eu cansei de brincar. Não venha me procurar, já tem outra em seu lugar. De hoje em diante vai ser assim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não adianta pedir pra voltar. Eu cansei de brincar. Não venha me procurar. Já tem outra em seu lugar.